Começa agora o programa diário Rádio Livre Fora do Eixo. Escute, divulgue, participe. É isso aí, eu sou a Letícia de Uberaba, tá começando o programa Rádio Livre Fora do Eixo. Nós estamos aqui na Casa Fora do Eixo, Uberaba, trazendo então um pouco do cenário da música independente brasileira para vocês, ouvintes de todo o país, acompanhando então a Rádio Livre Fora do Eixo. Nós estamos ao vivo toda segunda, terça e quarta, das 21 horas, 23 horas. Hoje a gente teve uns probleminhas técnicos, atrasei um pouquinho, mas estamos firme e forte aqui com a Rádio Livre Fora do Eixo. E na programação de hoje, então, nós vamos ter várias coisas bacanas. Então, para começar, primeiro bloco, separei um playlist mais pessoal. Segundo bloco, nós vamos ter um especial sobre o trabalho da cantora paulista Yara Renault. E em seguida, nós vamos ter também uma entrevista com o rap uberabense Toy, que lança o seu mixtape em breve pelo selo Megalosebu Discos. E nós vamos ter também hoje aqui um papo com a galera do blog Rolets, é um blog aqui de Uberaba, parceiros nossos aqui do coletivo. E vamos ter também uma entrevista com a banda João e os Poetas de Cabelo Solto, que tocou na noite fora do eixo Uberaba esses tempos. Enfim, hoje o programa tá recheado, tem muita notícia, temos muitas pessoas passando pela Casa Fora do Eixo Uberaba que participam do programa com a gente. Vamos ter também um bloco especial Festival Canja, e hoje Macaco Bong toca lá em Bauru. Enfim, né, como vocês podem perceber, muita coisa rolando por aqui. Vamos começar, quem tá sintonizado, já espalhar, usar a hashtag Jogo da Velha, ao vivo FDE, então espalhar para todo mundo essa programação especialista que vamos ter aqui hoje na Rádio Livre Fora do Eixo, direto da Casa Fora do Eixo, Uberaba. E para quem quiser interagir também com o programa, basta twittar a Web Rádio Fora do Eixo, arroba Web Rádio FDE, você interage então, conversa comigo, participa também da programação, manda perguntas, enfim, vamos participar do programa. É só você twittar então, arroba Web Rádio FDE. Bora começar então o programa, né, o primeiro playlist que eu separei aqui então é o seguinte, vamos curtir o som aí da banda Falsos Conejos, os argentinos, né, o CD deles vocês encontram em todas as banquinhas dos coletivos Fora do Eixo, espalhado por todo o país, né, e em sequência nós vamos ouvir também o som da banda Ácido Groove, banda aqui de Uberaba, que lança seu CD pela Megalosebu Discos, dia 2 de julho, nós vamos fazer o lançamento desse CD em Uberaba. E em sequência, Do Amor, banda do Rio de Janeiro. A gente também encontra o CD Do Amor nas banquinhas dos coletivos do Circuito Fora do Eixo. A Rádio Livre Fora do Eixo é mais uma ação do Circuito Fora do Eixo, ação integrada aí dos coletivos. Hoje, Megalosebu trazendo ao vivo, então, várias informações da cena da música brasileira. Então, vamos começar aí, primeiro bloco, aumenta o volume. Vamos curtir agora o som dos Falsos Conejos. Daqui a pouco eu volto aí com mais informações. Oh, de fora do eixo, a voz do circuito, conectar em mídia livre, livre. Rádio Livre Fora do Eixo. Sinta menor. É isso aí, galera. Vocês estão ouvindo a Rádio Livre Fora do Eixo. Vocês acabaram de curtir o som da banda Do Amor, do Rio de Janeiro. CD que vocês encontram nas banquinhas dos coletivos do Circuito Fora do Eixo. Antes, vocês ouviram também o som da banda Ácido Groove, banda de Uberaba, que lança CD pelo Megalozebu Discos e em distribuição por todo o Circuito Fora do Eixo a partir do mês de julho. Dia 2 de julho, eles lançam CD em Uberaba e, a partir disso, CDs disponíveis em todos os pontos e banquinhas do Circuito Fora do Eixo. E abrindo esse primeiro bloco, vocês ouviram também o som da banda Falsos Conejos, da Argentina, CD que também pode ser encontrado em todas as banquinhas dos coletivos do Circuito Fora do Eixo, nas noites Fora do Eixo. Entre em contato com o ponto local, com o coletivo Fora do Eixo local, e compre os CDs das bandas brasileiras e também latino-americanas. Essa é a Rádio Livre Fora do Eixo, trazendo o melhor da música brasileira. Vocês ouviram também aí, começando o programa, um bloco especial da banda Vandaluz. Banda Vandaluz, que é uma banda de Minas Gerais, realizou um super evento lá em Passos de Minas esse final de semana, na Feira do Milho, um puta palcão, enfim, um evento muito legal. Parabéns aí pro coletivo Peleja, que fez um evento muito bacana lá em Passos de Minas. E é isso aí. Hoje o programa tá com muitas coisas. Hoje aqui na Casa Fora do Eixo Uberaba a gente tá recebendo várias visitas. O rapper Toy, que é responsável pela articulação da cena hip hop local, tá aqui na casa. Daqui a pouco vai bater um papo com a gente aqui ao vivo. E também o pessoal do blog Rolets, o blog que forma opinião aqui na cidade de Uberaba, também participando do programa. Além disso, nós temos também entrevista com a banda João e os Poetas de Cabelo Solto, que tocou sexta-feira passada na noite Fora do Eixo Uberaba, e temos um áudio aí desse show. Então é isso, hoje a programação cheia de novidades para vocês ouvintes, né? E lembrando que a Rádio Livre Fora do Eixo faz parte da programação do Ao Vivo FDE, né? O Ao Vivo FDE tem várias propostas, né? Então, todo dia, às 16 horas, tem Ao Vivo FDE, o programa Na Casa, lá em São Paulo, né? A galera traz, então, shows ao vivo, entrevista, todo dia às 16 horas, nesse mesmo canal que vocês estão acompanhando, vocês podem curtir o programa Na Casa, né? E, além disso, a gente tem também o programa do coletivo Fuligem, que também entra no FDE, e a Rádio Livre FDE, toda segunda, terça e quarta, a partir das 21 horas até as 23 horas, com o melhor da música brasileira pra vocês. Falando aí na programação do Ao Vivo FDE, né, amanhã nós vamos ter aí a cantora paulista Yara Renault, né, participando então da programação Na Casa, 16 horas, ao vivo, showzão. Então a gente convida todo mundo a se conectar amanhã às 16 horas e participar com a gente desse programa. Dá pra mandar pergunta e interagir aí também pela internet, né? A cantora, agora a gente vai falar um pouco então sobre a cantora Yara Renault, que tá ganhando muito destaque na música, vem ganhando muito destaque e tá com uma agenda lotada aqui. Recebi várias informações da agenda dela, né? Yara Renault apresentou o último dia 4, sábado, em Caçapava, 100 quilômetros da capital de São Paulo, né, o show Macunaíma Ópera, né? O espetáculo consiste em um quarteto de cordas, videoarte e corpo de baile, além da participação especial da Thalma de Freitas como Macunaíma, atuando também como dançarina e atriz, né? Atualmente a cantora paulista mora no Rio de Janeiro, na casa Miradouro, onde também moram agentes do Circuito Fora do Eixo e a atriz Thalma de Freitas. Dia 18 de junho, a Yara apresenta no Festival Fora do Eixo Rio de Janeiro. Então a galera do Rio de Janeiro tá conectada. Dia 18 de junho, show da Yara aí no Rio de Janeiro, né? E nessa sexta-feira, dia 10, a Yara faz também uma apresentação no Itaú Cultural, né? E amanhã, às 16 horas, ela participa então do programa Na Casa, ao vivo. Ao vivo e gravado, transmitido diretamente da Casa Fora do Eixo, São Paulo, né? Para conhecer mais sobre o trabalho da cantora Yara Renault, você acessa também o site dela no TNB, lindo o site dela. Eu acessei o site dela mais cedo para baixar os sons pra gente curtir hoje. Muito bonito o site, tem vários vídeos e também músicas para download. Enfim, vale a pena conhecer o site dela, yararenault.tnb.art.br. Você pode ouvir, baixar e curtir vários vídeos conhecer mais o trabalho da Yara. Então, para quem está no Rio de Janeiro, dia 18 de junho tem show dela no Festival Fora do Eixo, Rio de Janeiro. É amanhã, a Yara está ao vivo na Casa Fora do Eixo, São Paulo, às 16 horas, pela mesma página que vocês estão acompanhando agora, e na sexta-feira no Itaú Cultural. Para saber mais sobre a agenda dela de São Paulo, também pode acessar o site aí da Casa Fora do Eixo, SP, casa.foradoeixo.org.br, e saber mais sobre a participação da Yara amanhã no Ao Vivo FDE e também sexta-feira o show no Itaú Cultural. Mandar também um salve pra galera do Rio de Janeiro que tá acompanhando, o pessoal da Casa Miradouro tá acompanhando a transmissão aí, e todo mundo que tá acompanhando a transmissão, um salve aí, valeu pela audiência. E agora esse bloco é especial, né, vamos conhecer mais um pouco do trabalho da Yara Renault, quem ainda não conhece, quem já conhece, né, vamos passar esse um bloco aí, separei três sons da Yara pra gente curtir então nesse bloco, né. O primeiro som que a gente vai curtir é a música Macunaíma, né? É uma gravação ao vivo. Na sequência a gente ouve também a música Salubá, que faz parte de um EP que a Yara lançou. E em seguida vamos curtir também a música Míngua Luna, também é uma gravação ao vivo, né? Agora a gente vai então curtir um bloco especial Yara Renault e a gente volta daqui a pouco então com o rapper uberabense Toy, conversar um pouco sobre a cena do rap em Uberaba, e ele também que participa junto com a gente aqui da Marcha Nacional da Liberdade, vai falar um pouco também sobre a Marcha Nacional da Liberdade. Bora então, aumenta o volume aí, vamos curtir e conhecer mais o trabalho dessa cantora paulista que atualmente mora no Rio de Janeiro. Trabalho lindo, vamos curtir mais sobre o trabalho dela. Então vamos aí, galera, aumenta o volume. Agora a música Macunaíma. No fundo do mato virgem, houve um silêncio tão grande, escutando o murmurejo do caipira. Mas Fora do eixo. isso aí, vocês estão ouvindo o Rádio Livre Fora do Eixo, direto da casa Fora do Eixo, Uberaba. Vocês acabaram de curtir aí playlist especial Yara Renault, que participa amanhã às 16 horas do Ao Vivo FDE na casa Fora do Eixo, São Paulo. Às 16 horas, nessa mesma página, vocês vão acompanhar então Yara Renault ao vivo. E na próxima sexta-feira, Yara toca também no Itaú Cultural. E dia 18 de junho, no Festival Fora do Eixo, lá no Rio de Janeiro. Agenda lotada da Yara, muito massa. E esse foi o bloco especial Yara Renault. Essa é a Rádio Livre Fora do Eixo. Para interagir com o programa, é só tuitar @webradiofde e também usar a hashtag Jogo da Velha ao vivo FDE. Você interage com a programação e participa aqui com a gente. Hoje aqui em Uberaba, antes de começar o programa, a gente teve uma reunião sobre a movimentação da Marcha da Liberdade que acontece em Uberaba, né? A gente também está realizando, vamos estar fazendo a marcha aqui dia 18 de junho, e o rapper Toy, né, parceiro do coletivo Megaluzebu, participou da reunião com a gente. Convidei ele para emendar, ficar direto aqui na casa e participar do programa também. Convidei também a galera do Blog Rollets, que é uma galera parceira nossa, que também tem uma rádio, né? Acessa aí @Rollets. Eles têm uma rádio 24 horas, aí, bem dizer. Só você conectar lá, quase 24 horas, né, cara? Então, eles também têm uma web rádio, uma programação muito legal. Tava ouvindo a rádio deles mais cedo. E eles têm um blog, formador de opinião aqui em Uberaba. Então daqui a pouco a gente conversa também com o pessoal do blog Rollets aqui. Agora a gente vai conversar então com o rapper uberabense Toy, né? Toy, o Toy, galera, ele é um grande parceiro aqui e também responsável pela articulação da cena hip hop em Uberaba, né? Produz vários eventos, quase todo final de semana tem evento de hip hop aberto em praça pública. Eles estão rodando os bairros da cidade aqui, fazendo eventos, e também lança mixtape dele através do Megaluzebu em breve, em julho, agosto, por aí, enfim. Vamos bater um papo com o Toy para ele contar mais um pouco do trabalho dele. Toy, conta pra gente um pouco sobre esse trabalho que você tem com a cena hip hop local, essa articulação com os rappers e, né, os eventos que vocês sempre fazem, né, que todo final de semana tá tendo evento de vocês em vários bairros. Conta pra galera que tá ouvindo o programa como que é esse projeto de vocês aí da cena hip hop. Então, o projeto da gente, né, que acontece, a gente faz o hip hop acontecer em Uberaba, né? A gente não tem muita ajuda dos órgãos públicos, a gente tem mesmo as parcerias igual o coletivo Megaluzebu, também os artistas da cena também, toda a cena hip hop de Uberaba é uma cena independente, a gente meio que faz a parada acontecer, né? A gente, tipo, os próprios artistas que carregam o som, que fazem a parada acontecer, a gente monta o som nas praças locais, tipo dos bairros, e faz aquele negócio mesmo, tipo, o faça você mesmo, né? É uma parada que o próprio hip hop em Uberaba faz acontecer pro próprio hip hop. A gente articula sempre com as bandas, com o pessoal dos grupos, com os MCs locais, o pessoal também ali, o pessoal que, os artistas dos bairros também que a gente visita. Enfim, hoje o hip hop em Uberaba é um dos movimentos que acontece com muita frequência. Tá tendo uma grande movimentação, vários artistas que, tipo, estavam fora da cena esse ano de 2011 estão voltando à cena também por incentivo dos próprios artistas, também tá tomando essa iniciativa, né? O hip hop hoje em Uberaba, ele tá unido com quem quer trabalhar, independente de estilo musical, independente do break, do grafite, dos DJs, do rap, o hip hop em Uberaba tá acontecendo e tá muito articulado. Massa, Toy. E continuando o papo aqui, né? Então o Toy tá fazendo esse movimento, lembrando aqui que a galera de Uberaba que tá acompanhando o programa, domingo agora, às 13 horas, tem evento na Praça Jorge Frange, a tarde inteira, né? Então a cena hip hop toda lá participando, tem show do Toy e tem show de vários outros músicos, além da movimentação que nós já vamos começar na Marcha da Liberdade, lá no evento da galera, né? E o Toy também tem uma parceria com o Ponto de Cultura Hip Hop local, que ajuda na parte de estrutura de som, enfim, né? E é um coletivão aí da galera do hip hop movimentando a cena local aqui. E todo final de semana ocupando uma praça diferente e trazendo principalmente as praças e bairros afastados. Pela primeira vez, né, a gente vai estar fazendo uma edição do hip hop no Centrão. A Praça Jorge Franje, Domingão, já é uma praça central, mas todas as outras edições aconteceram em bairros de periferia e com certeza está dando um feedback massa, né, Toy? E continuando falando aí sobre o trabalho, o Toy que participou da reunião com a gente mais cedo aqui, a gente teve uma reunião com as organizações de Uberaba, pensando na mobilização da Marcha Nacional da Liberdade em Uberaba, dia 18 de junho, né? E o Toy, então, veio representando a cena hip-hop e já estão trazendo um pouco do que o hip-hop pode fazer para somar nessa marcha, já pensando nas ações do hip-hop dentro disso. Toy, fala um pouco para a galera o que a gente discutiu hoje nessa reunião da marcha, para a galera de Uberaba poder também participar junto com a gente. Então, a gente discutiu, né, que a gente vai fazer muitas ações aí, o hip hop também vai estar presente na Marcha da Liberdade, porque o hip hop já sofreu muito preconceito aqui na cidade de Uberaba. A gente passou quase 3 anos sem conseguir liberação para evento, o pessoal tentava fazer, polícia militar parando os eventos de hip hop. Tipo, o hip hop ficou parado quase 3 anos, esse ano com muito trabalho e muito esforço que já vem há mais de ano também, a gente conseguiu algumas liberações para fazer alguns eventos. E o hip hop vai estar presente, vão ter intervenções dos artistas, vão ter tipo espaço aberto também pro pessoal do hip hop quiser se apresentar no dia da Marcha da Liberdade, porque o hip hop também é um movimento cultural que prega liberdade, né? E tipo, começou na rua também, e a rua é onde que tem um hip hop, e tipo, a parada tem que acontecer também. Nada mais certo que o hip hop tá presente também na Marcha da Liberdade, que é uma grande manifestação, né, de forma tipo certa, né, de forma consciente, e todo mundo, são vários estilos com o mesmo ideal, né, que é a liberdade, não é o preconceito, e é a atitude de estar fazendo alguma coisa e a intenção de estar mudando muita coisa também. De 18, a Marcha da Liberdade, o hip hop também está presente, está todo mundo presente, enfim, igual eu falei, todo mundo no mesmo ideal, né, todo mundo na mesma sintonia, o hip hop tá junto também. Toy, e a gente está trabalhando aqui com o coletivo Megalozebu, estamos trabalhando na capa do mixtape do Toy aqui nessas últimas semanas, e já também houve a produção dos áudios, já tá tudo gravado. Então vamos contar pra galera como que tá esse trabalho de pré-produção do mixtape do Toy, que deve ser lançado em breve. Qual que é a previsão de lançamento dessa mixtape? Tem alguma coisa na internet que a galera já pode ouvir, né? Tem a música A Mente Flutua, que é a que dá título ao mixtape, já tá disponível na internet. Falar pra galera onde que a galera encontra mais o seu trabalho. Então, a mixtape A Mente Flutua tá prevista aí agora pra julho, né? Vamos conseguir fazer em julho, só falta mesmo esse lance da parte artística. A gente definir certão a capa, o pessoal do Megalozebu tá trabalhando nisso, que é a primeira vez que a gente, não falo eu como artista, mas sim o movimento hip hop que tem essa ajuda, tipo, de ter alguém pra fazer uma capa, de ter alguém pra fazer uma parada, tipo assim, primeira vez que algum artista de hip hop recebe esse apoio vindo de fora, entendeu? É uma coisa muito importante, quer dizer que isso é a prova que o hip hop também é música, e é uma música independente também. Então, a mixtape A Mente Flutua, né, eu lancei o single no final do ano passado já, de tanta cobrança, né, tipo assim, eu fico satisfeito do pessoal tá cobrando, né, se tá cobrando quer dizer que a parada tá andando. Eu lancei o single que leva o nome da mixtape, que se chama A Mente Flutua, e tá vindo aí agora com 14 faixas, né, 14 faixas pesadas aí, todas, são 13 exclusivas, né, vão vir a mixtape completa, lançado pelo Megalozebu Discos, que vai vir agora, tá previsto para julho. O CD aí, o que vocês podem esperar, é muita música boa, de qualidade, né, todas as faixas, tem uma produção do Sozinho, que é um produtor daqui da cidade, uma produção do Jonas, que é o produtor do outro trampo que eu fiz antes também, e o restante eu mesmo que tive que aprender a produzir, fazer minhas próprias batidas. Enfim, tá vindo muito legal a mixtape, tem música falando de amor, tem música falando de rua, tem música falando de protesto, enfim, mostrando que o rap é livre, né, que o rap não se precisa... Que o rap não precisa, tipo assim, o rap não precisa ser só falando de Deus, ser só falando de crime. É mostrar que o rap também é música pra falar de muita coisa e muita coisa legal. E essa mixtape aí, quem quiser encontrar o single dela, só acessar myspace.com/toyalienático ou também seguir aí no Twitter, @toyoficial. Eu sempre posto lá quase todo dia. Eu posto o single lá. E também no Toque do Brasil, né? Toque do Brasil, você põe Toy, você já acha lá, se você pôr Toy, já é o primeiro que sai lá na hora que procurar também, também tem um som pra escutar. Enfim, o que eu posso falar é que o CD tá legal, né? Eu acho que poucas pessoas ouviram os áudios e, tipo, o que o pessoal tem muito cobrado, eu chego pra fazer show, o pessoal, o público já... som novo, a galera tá cobrando, o negócio tá muito legal, eu posso falar isso, que a mixtape A Mente Flutua, no, tipo, é um trabalho do Toy, mas também toda a equipe do Megalozebu, e eu falo, como eu falei pra Pri essa semana, até que ela falou assim, eu tô terminando o seu trabalho, eu falei, não é o meu trabalho, é o nosso trabalho, né, que é um trabalho de toda a equipe, que tipo, desde o Fábio que tá fazendo as fotos, a Letícia, a Michelle, todo mundo do Megalozebu, é um trabalho de todos juntos, essa é a mixtape A Mente Flutua, só produzi e compus a parada, o trampo é de todo mundo. Então, e além da mixtape que a gente vai lançar, a gente acabou de enviar também para os pontos fora do eixo a mixtape que o Toy produziu em parceria com a cena hip hop local. Foram vários rappers participando, Lindomar 3L, que hoje mora em São Paulo, a gente também tem o rapper Dunga e vários outros rappers aqui, Malboy, enfim... Muitos rappers se uniram para produzir uma mixtape. Então cada faixa da mixtape, até a que a gente está ouvindo aí de BG, é a mixtape Em Busca de um Sonho, é o nome da mixtape que eles lançaram. A gente já enviou essa mixtape aí para os pontos fora do eixo, então vocês também podem encontrar a mixtape Em Busca de um Sonho no coletivo local. Entre em contato com o ponto fora do eixo local e adquira então a mixtape Em Busca de um Sonho, né? E o Toy participou dessa mixtape, que é muito bacana ver essa ação, né? Que foi a união de todos os rappers. Eles passaram alguns meses nessa produção, compondo junto, e todas as faixas são, no mínimo aí que eu tô vendo, 3 rappers, né? Tem uma grande interação mesmo da cena hip hop local. Esse é um resumo da cena do hip hop de Uberaba. Então conta pra galera mais sobre esse projeto aqui da mixtape em busca de um Sonho, Toy. Então esse projeto foi um projeto que eu gostei muito de estar participando, porque a gente somos 9 MCs, né? Todos da cidade de Uberaba, e 2 produtores fazendo. Produtor Jonas, que foi o idealizador do projeto, foi tudo gravado e as letras compostas e gravadas no estúdio dele. A gente compôs tudo na hora, gravou tudo na hora, um dando opinião na ideia do outro, que achava legal, que não achava. E tipo, foi aquele trabalho de evolução, né? Que eu acho que foi pra mim, foi uma das principais coisas que eu passei até hoje na minha carreira, porque foi uma parada muito legal que eu aprendi a ouvir as paradas também do que outras pessoas falavam, principalmente. Tipo, essa rima não ficou legal, aquela rima ficou. E o trabalho foi por muitos aí, todo mundo falou que foi uma das melhores mixtapes que lançaram nos últimos anos. Uma parada feita aqui em Uberaba, produção independente total, né? Tipo, desde a galera que tava fazendo o rango, e até a galera que tava, tipo, fazendo som, todo mundo, uma parada bem de união mesmo, entre amigos, total sintonia, né? Várias madrugadas escrevendo, e tipo, quem tava presente fazia os sons, entendeu? Foi um negócio muito legal. Eu participei em 9 faixas, que gostei muito de fazer. Foi um trampo bem musical, né? Vários refrões cantados também. É uma parada que, tipo, marcou com certeza aqui na cidade de Uberaba, que levou o nível do hip hop aqui a um alto nível, né? Tanto pela união do pessoal, pelas músicas que são executadas no show também, que é muito bacana ver aquela galera em total sintonia ali fazendo a parada acontecer. Enfim, essa mixtape Em Busca de um Sonho é o resultado de um trabalho que foi feito em apenas 2 meses e meio, né? Foi tipo, a parada foi feita na hora e já era, entendeu? Isso aí que eu, tipo, indico pra todos os artistas que estiver ouvindo a rádio, que, tipo assim, vamos interagir com a galera mesmo que faz um som, entendeu? Fazer a parada acontecer, que quem tá pra somar com certeza vai chegar a um lugar. É isso aí, a gente bateu um papo com o rapper uberabense Toy, responsável também não só pelo seu trabalho, mas como pela articulação da cena local, pelo movimento, pelos contatos da cena local, e hoje realiza vários eventos e ocupa vários espaços e praças em Uberaba, né? E tem vários, já tem um mixtape que ele já lançou antes e participou também da mixtape Em Busca de um Sonho, e em breve vamos lançar então A Mente Flutua, né? E separei junto com ele aqui alguns sons pra gente curtir agora. Então, na sequência, a gente vai curtir a música A Mente Flutua, que dá nome à próxima mixtape, né? E depois nós vamos curtir também um som aqui da mixtape Em Busca de um Sonho, que eu queria que o Toy indicasse uma música aqui da mixtape pra gente ouvir. E pra fechar esse bloco especial hip hop, vamos curtir também o som do Emicida, Rua Augusta, né? Um bloco especial voltado à cena hip hop, cada vez mais o hip hop integrado também ao circuito Fora do Eixo. Aqui o Megalozebu sempre em contato com o rapper Toy. Então, Toy, agradeço a sua participação aqui no nosso programa. Com certeza, em breve a gente entra em contato de novo aqui no programa. E é isso aí. Deixa algum recado pra galera e indica um som aí pra galera poder ouvir da mixtape Em Busca de um Sonho. Então, deixar um recado, né? Primeiro eu queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo aí. Agradecer também a todo o pessoal aqui da Casa Fora do Eixo Uberaba. Agradecer todo mundo aí que tá agora aí também sintonizado na parada. Enfim, eu tô saindo fora. Não esqueça aí, né, da Marcha da Liberdade. E, tipo assim, eu queria indicar aqui pra mixtape, que a Letícia vai rolar agora, eu queria indicar o som 10, que chama Disposição, da mixtape. Quem tem mixtape é a faixa 10, que a gente fez aí, foi um som bem articulado, com 4 MCs, eu, o Lindomar, o Lupa e o Pichain. Enfim, chama Disposição a parada, e é isso aí mesmo. Agradecido a todos. Tô tentando fazer uma com menos energia, mas tá difícil. Acordei com disposição, ensaiei minha nova canção, que vem com a vida, vem comigo. E o ar que eu respiro me traz a inspiração. Acordei com disposição, ensaiei minha nova canção, que vem com a vida, vem comigo. E o ar que eu respiro me traz a inspiração. Havia caído a produção, triste no meio de um monte de gente. Porque, hein? Existem certas coisas que o ser humano não vive sem. Desacordado no colo da noite, sem disposição pra nada, me sentindo sozinho aqui nessa estrada. De olho no jogo, mas sem descer pra arena, com a mente pequena, sem força pra ser a lenda. É como as fita cassete, os squash, os back to back. Vivo hip hop, não viva só o rap. Eu tô nas rodas de freestyle, onde sempre me encontrei, com a mesma empolgação do primeiro verso. Que é verdade, o engraxate tá na aquele sambinha pra comadre, pro compadre, com poucos anos de idade, mas com muita habilidade, fazer rap pros moleque da sua comunidade. Acordei com disposição, ensaiei minha nova canção, que vem com a vida, vem comigo. E o ar que respiro me traz a inspiração. Acordei com disposição, ensaiei minha nova canção, que vem com a vida, vem comigo. E o ar que eu respiro me traz a inspiração. Inspiração pra hoje eu não ficar calado, falando várias fitas que vários se identifica. Esse é o dia a dia de quem paga as contas aqui. Acordei pro mundo novo e hoje eu sei quem sou eu. Porém, com fé e os pedidos o Senhor me concedeu. Como um bom menino, agradeci, tá ligado? Certo, tá, muito obrigado. Motivo perdido ao longo do tempo, redescobri, busquei na palavra, em versos, pude ver de onde caí. Deus me aplicou uma injeção de ânimo enquanto eu dormia. Me deu novo fôlego, vivo uma nova vida. É madrugada e a mulher e o moleque que faz rap sonha, que tá nas paradas, preparado pro seu show, voltando as arquibancadas, em seu próprio camarim, ouvindo o sol ver as quebradas. Acordei com disposição, ensaiei minha nova canção, que vem com a vida, vem comigo. E o ar que eu respiro depois de bater sorriso palma. Estampado no rosto, pureza de espírito, fruto da Vila Quelau. Lupa, monstro lírico, muita fé e respeito, conceito e gratidão. Inteligente, bom rapaz, com muita disposição. O sol raiou e o moleque para a vida acordou e realizou o sonho que sonhou na noite anterior e propagou a sua história no rap que ele cantou. Os últimos serão os primeiros do interior pro exterior. Passaporte de vida vivida, maioria pista e muito pouco se acredita na vitória. Na real saída pra tudo, no submundo eu vejo tudo. Eu não confundo de quem vem, na mentira e na falsidade. Sai pra lá, Deus é mais real, personalidade comparável, inexplicável. No último mágico, Sabota disse que quem vem das ruas não joga face, é isso. Aumento o som, estilo é natural, sempre trago rap, eu trago rap original. Vários saco nós, há vários anos envolvido, seja no rap escrito ou na arte, até do improviso. A maioria só reclama do que não tem, nunca agradece o que já conquistou. Mas só é vencedor quem a calma tem. Isso pra mim um monte de vez, o tempo mostrou, porque eu sei que já me encontrei. Seguirei pelas ruas, vivendo o que rimei. Eu vivo o que falei, a missão é só uma. Da vida cada verso que a mente flutua, porque eu sei que já me encontrei. Seguirei pelas ruas, vivendo o que rimei. Eu vivo o que falei, a missão é só uma. Da vida cada verso que a mente flutua. E aí, Jonas, e aí? A cada ideia sempre entende, tamo junto, irmão. No passado, futuro e presente, antigamente e até hoje prevalece o conceito. E o talento é a prova do trabalho bem feito. Seu irmão era criança e já colava com a gente. No final de sono, se aqui não era meu parente, o tempo passa, né? Não, evolução é nós de novo. E um dos meninos da função, descendo os loucos, mas o mundo aqui nunca para de mudar. Vejo isso aqui, eu vejo isso em todo lugar. A cara é esperar, mas ninguém sabe o amanhã. Várias fitas, vários clãs, vários pet, de cana. Geração que vários. Não aguenta, ostenta, diferente das 90, 70 e 80. Décadas que foram e não volta mais. São nas histórias, lembranças contadas pelo meu pai. Eu sei que já me encontrei, seguirei pelas ruas, vivendo o que rimei. Eu vivo o que falei, a missão é só uma. Na vida cada verso que a mente flutua, porque eu sei que já me encontrei, seguirei pelas ruas, vivendo o que rimei. Eu vivo o que falei, a missão é só uma. Na vida cada verso que a mente flutua. Rádio Livre Fora do Eixo. As maquiagens fortes, os cônjuges, hematoma na alma. Fumando palma, ela observa os faróis que vêm e vão. Vivem que vão, os que vêm e não te têm. Se necessário, a mídia bem fujão. Que não aguentou ser solitário. A mesma grana que compra sexo, mato, amor. Traz a felicidade, também chama o rancor. As madrugas que te estimulam, vermelho, sangue na unha, sem nome, várias alcunhas dentro da bolsa de punho. Garota propaganda da cidade fria e seus caminhos. 1 milhão de seres sozinha. Sonha como se não vivesse. Vive se perguntando por que que não morre. Mistura lágrimas, suor no corre. Conta dinheiro no banco do passageiro só. Que vira leite pro filho, 15 gramas de pó. Foda-se se é eu, quem fez o certo, Jesus. E seis agradeceram como pregando ele numa cruz. Cortando fora com casaco de visão. E o olho aqui tá combinando com o batom. Atento na buzina, ela vai pelo som. Escrevendo sua história com o neon. Cortando fora com casaco de visão. E o olho aqui tá combinando com o batom. Atento na buzina, ela vai pelo som. Escrevendo sua história com o neon. Escando morro, prova, às vezes falha. Autodidata, aprimora o estilo. Enquanto trabalha, se flagra chorando na frente ao espelho. Cola mais uma, acende, puxa, disfarça. O olho vermelho volta. Seu novo amor tá de partida. Ele espera acabar a noite, ela espera acabar a vida. Cada cigarro leva um ano de sofrimento. Ela manda um maço e de novo tá pronta pra arrebento. Ricos traveco no meu, com o fogo que a rua deu. Entra no carro se lembrando das amigas que morreu. Samba, pra quem vem de fora é uma beleza. Mas a única coisa que todos têm aqui é certeza. Seu pai só reclamava enquanto trampava, ela dormia. Isso não deixava a vida nos conforme. Pra se redimir, ela vaga todas madruga aí, fazendo o dia como pode enquanto ele dói. Cortando fora com casaco de visão. Do olho aqui tá combinando com batom. Atento na buzina, ela vai pelo som. Escrevendo sua história com neon. Cortando fora com casaco de visão. Do olho aqui tá combinando com batom. Atento na buzina, ela vai pelo som. Escrevendo sua história com neon. É isso aí, vocês estão acompanhando a Rádio Livre Fora do Eixo, ao vivo aqui da Casa Fora do Eixo, Uberaba, né? Tô aqui com a galera do blog Rolets, parceiro do coletivo Megalozebu. Eles têm um trabalho de formação de opinião com o blog deles, publicam poesias, contos, agenda, previsão do tempo, agenda cultural da cidade de Uberaba, e além de formar opinião e trazer então o que, que vem acontecendo aí em todo o país, no mundo, né, trazendo as notícias, novidades, matérias inéditas também, né, coisa que a gente só vê no blog da Rolets aqui. Antes a gente conversou aí com o rapper Emicida, Emicida, vocês acabaram de ouvir, desculpa galera, vocês acabaram de ouvir o som do rapper Emicida e também a música do rapper de Uberaba, Toy, a música Mente Flutua, né, o Toy que participou aqui do programa, deu uma entrevista e abrindo o bloco a gente também curtiu um som da mixtape Em Busca de Sonho, uma mixtape produzida pela cena hip hop de Uberaba. Agora nós vamos então conversar com a galera do blog da Rolets, que tá invadindo a Casa Fora do Eixo Uberaba, né, e participaram hoje aí da reunião com a gente, estão somando com a cena local pra gente organizar então a Marcha da Liberdade, dia 18 de junho em Uberaba. Já tem até matéria lá no blog, já tem algumas notícias, então já dá para acessar lá o blog da Rolets e acompanhar então essa movimentação da Marcha da Liberdade. No último final de semana, a gente comemorou o Megalozebu e a Rolets 4 anos do blog na Noite Fora do Eixo Uberaba, né? O tio Lucas, mais Domingos e mais um outro parceiro, Vitor, participaram da Noite Fora do Eixo Uberaba, discotecaram na Noite Fora do Eixo e a gente comemorou então junto com o blog Rolets 4 anos de blog, né? Então eu queria começar falando aqui com Domingos, sobre essa comemoração, né? A gente se encontrou aí sexta-feira, comemorou junto esses 4 anos do blog e também falar sobre esses 4 anos aí do blog Rolets. Primeiramente, boa noite a galera que tá ouvindo aí. Sexta-feira a gente comemorou 4 anos do blog. Se eu não me engano, ele foi criado em 1º de junho de 2007. Quando a gente criou o blog, a gente basicamente tinha a intenção de divulgar o que a gente pensava e etc. E aí, com o tempo, a gente foi amadurecendo a ideia e viu que a gente poderia atuar como formador de opinião, atuar fomentando cultura e etc. E músicas e etc. Poemas. E aí esse ano a gente entrou em contato com a galera do Mega, que já fazia um trabalho parecido com a gente na cidade. E a gente resolveu unir forças e começamos a fazer projetos junto. O primeiro é o Zine, né, que tá em andamento. E aí rolou a Noite Fora do Eixo com a participação. Foi muito legal pra gente. Eu acho que eu e o Vitor, a gente não tinha tido a oportunidade de discotecar. A gente teve, foi bem da hora, sim. O evento foi legal. Deu uma galera legal. E foi bem isso mesmo, assim. E além do blog, a Rolitz acabou de lançar um projeto, que é a Rádio Rolitz, né? E até esse som que vocês estão ouvindo no BG é um dos sons que rola na Rádio Rolitz, né? Então eu queria que alguém falasse pra galera que tá ouvindo, né, mais sobre esse projeto da Rádio Rolitz. Bom, a Rádio Rolitz aí veio para engrandecer o nosso movimento aí, o Rolitz. E, bom, ela veio porque a gente apoia muito a música, cultura, e a música tá sempre aqui na vida da gente. É, eu não consigo viver sem uma música, nenhum dos integrantes aqui, e a gente é muito ligado nisso. Então a gente resolveu abrir esse canal aí para o pessoal saber o que a gente está escutando, escutar com a gente, e tem muito a crescer isso aí. A gente ainda vai abrir muitas portas com essa rádio aí. E vamos falar para a galera o endereço do site da rádio, do blog e como que a galera pode conhecer mais o trabalho da Rolitz, né? Bom, o endereço do blog é www.rolitz.blogspot.com e o da rádio é www.radiorolitz.tk. Para quem quiser conhecer mais, a gente tem perfis no Twitter também, @tiolucas, com dois S no final, @modingos, @carleymoura, @rolitz, @rolitz13 e @radiorolitz. Esses são basicamente, essa é basicamente a forma de entrar em contato com a gente, conhecer um pouco mais do que a gente faz. Galera vai ficar perdida com esse tanto de Twitter. Qual que é o Twitter que a galera vai seguir? Resumindo, sigam @rolitz, né? E aí vão estar acompanhando as novidades do blog Rolitz, da rádio Rolitz e dos agentes do coletivo Rolitz, né? Pois é, a Rolitz recentemente fazendo várias parcerias aqui com o coletivo Megalozebu. Uma das parcerias foi a festa de aniversário de 4 anos. A gente agora já está começando a desenvolver o projeto de um zine junto com agentes do blog Rolitz. E estamos já também pensando em outras ações aí em parceria com a Rolitz, que já virou até moradora aqui da nossa casa. Massa demais recebendo essa galera sempre aqui. E agora outra parceria, na verdade, um movimento que a gente está unindo aqui em Uberaba, não só com a Rolitz, a gente teve também o Toy hoje, o pessoal do Cerroger, que é o pessoal do teatro, né? No sábado a gente vai reunir também com o pessoal do DCE da Uniub e também do FTM, pessoal da União dos Estudantes, e vários outros movimentos se reúnem então no próximo sábado aqui às 16 horas para a gente discutir um pouco mais a Marcha da Liberdade, que acontece dia 18 de junho. É uma marcha nacional e nós vamos também estar realizando essa marcha em Uberaba. Já estamos organizando e hoje a gente pôde contar então com o pessoal da Rolitz, Cirroger e o Toy representando o hip hop aqui. Então eu queria que vocês falassem mais sobre por que vocês vão participar da marcha e o que vocês estão pensando na marcha, como que foi essa reunião aqui hoje, quais que já foram os encaminhamentos que a gente tirou aqui nessa reunião, que a gente já vai começar a fazer nesses próximos dias. Bom, a gente veio aqui para definir como seria a nossa abordagem, como a gente trataria essa Marcha pela Liberdade. E a gente da Rolitz está participando. Eu mesmo disse em um vídeo que eu gravei agora há pouco que a partir do momento que eu nasci eu sou livre. Tipo, a gente é bem limitado por um monte de coisa. Então, a Marcha da Liberdade é bem isso. A gente perdeu um pouco dessas limitações que colocam na gente já desde sempre. E tá muito legal. Eu vi que o pessoal tá bem em prol da realização da marcha mesmo. Todo mundo com a mesma ideia da liberdade em si. Cada um tem um conceito de liberdade e o que acha que e um ponto em que acha que ele foi tirado essa liberdade. A gente do blog, a gente participa de várias bancadas, como da liberdade de expressão, a gente é a favor da liberdade de questionamento, da liberdade de escolhas, dentro dessa liberdade de escolha, a gente é a favor da legalização do consumo, cultivo e até regulamentação da cannabis. E é essa bancada, é a bancada que a gente vai levar, eu acredito, principalmente no dia da marcha. Além de outras, né? Porque o blog é uma reunião de um monte de gente muito diferente. Então, cada um eu acredito que tem uma bancada pra levantar. Massa demais. Então, a gente vai finalizar esse papo aqui agora. Lembrando a galera para conhecer mais sobre a Rolets, @Rolets. Vocês vão ter acesso aí à rádio, blog e demais ações da Rolets aqui em Uberaba. E, então a gente vai se despedir aqui da galera da Rolets. Queria agradecer a todo mundo aqui. O Domingos, que falou bastante aqui na entrevista. O Léo e o Carley participaram. O Carley ficou só aqui olhando, mas enfim, tá aqui participando da entrevista com a gente. Então, agradecer a presença dos três aqui na Café Uberaba, no programa Rádio Livre, Fora do Eixo. E já deixar o convite para vocês voltarem mais, participar aqui. Lembrando que a galera também tem uma rádio. E a gente vai encerrar então. A galera separou uma música, né? Então a gente vai curtir uma música que entra na programação da rádio deles. E depois vocês acessem também a rádio e conheçam mais sobre esse projeto aí da Rolets. É isso aí, galera. Que é o Raslegria. Mandando um alô aí, todo mundo. Vamos curtir um reggae, que é o que a rádio Rolets tem de melhor. Hey ho, let's go. Vamos curtir um I Wayne aí, muito bom. Still so many dying from disease, war and hunger. In the slave yard, Jamaica, high inflation, the blood that run like water. The least little thing I've done, them run far. I must pay them down with life, lightning and thunder. We lose them heart and soul, them set them come far. Them a forget, come far, pull them down far. Got the Babylon, free the people. Life worth more than money, house and vehicle. In that damn shop, you leave the people. You need it. I stop and say you free the people. Free the people. Life worth more than money, house and vehicle. In that damn shop, you leave the people. You slave and kill them, you blasted evil. Killing the youth, I saw them get them dead. I hear them with joy sing night and day. True to the head, the commissioner said. Cash the body from the ice and cash it on at the end. To take revenge, I love God, chant the force. Now them are brothers and those both to kill them all. But them must sip them champagne and I make big toast. Selassie shall angle them close. Bingy shine. Dirty Babylon, free the people. Life worth more than money, house and vehicle. In that bed trap, you leave the people. You neglect and start and say you free the people. Free the people. Life worth more than money, house and vehicle. In that bed trap, you leave the people. You slave and kill them, you blast the evil. Your sin can't wash out with no soul. Your system corrupt with it, the people can't cope. Your guys on the farm want to let them in the drought. The youth in the school, church, prison and court. Your murder the youth and bomb out a shootout. Shrubble and you run rush up your blinking mouth. Rastafari rule is with north and south. Fire burn the evil out. This ain't no doubt. Let the Babylon free the people. Life worth more than money, house and vehicle. In that dead shop you leave the people. You need it. A star and send you free the people. Babylon. Free the people. Life worth more than money, house and vehicle. in a dead trap, you lead the people. You slave and kill them, you blast the needle. They use them, you say you care for. Still so many dying from disease, war and hunger. In a slave yard, Jamaica, high inflation make blood run like water. The single thing I found them run for. I must make them numb with life like me. They use them blood out and sold them, sell them home for them, get me home for. See them on them done for. Got the puppy around, feed the people. Life worth more than money, house and vehicle. In that dead shop, you feed the people. You neglect and stop and say you feed the people. Feed the people. Life worth more than money, house and vehicle. In that dead shop, you feed the people. You sleep and kill them, you blast the needle. Life worth more than money, house and vehicle. In a dead trap, you need the people. You need to get them started, you feel the people of love. Feed the people. Life worth more than money, house and vehicle. In a dead trap, you need the people. You sleep and kill them, you blast the people of love. Feed the people. Life worth more than money, house and vehicle. In a dead trap, you need the people. Pedir respeito, pra quê? Porque algo de errado se fez. Já se sabe. E mais uma vez, não outra vez, não mais. Não mais o que traz, não traz. O quê? Não quero mais esse jeito intenso, pensamento intenso. Não quero mais esse jeito intenso, pensamento intenso. Sempre passo perdido e promessa sem destas peças outra vez. E parece sempre passo perdido e promessa sem destas peças outra vez. E parece sempre passo perdido e promessas. We'll be right back. vocês estão ouvindo a Rádio Livre Fora do Eixo. Vocês acabaram de curtir aí o som da banda Gigante Animal. Banda Gigante Animal, banda de São Paulo, né? E antes vocês também curtiram o som, indicação aí do blog Rolets 13, que passou aqui pela Casa Fora do Eixo Uberaba e falou um pouco mais sobre o blog deles e também a Marcha Nacional da Liberdade e a movimentação que está rolando aqui em Uberaba para a Marcha da Liberdade. Essa é a Rádio Livre Fora do Eixo. Queria mandar um salve para toda a galera que está acompanhando a Rádio Livre Fora do Eixo, aí o pessoal da Café SP que está acompanhando, e também a Mari lá de Belo Horizonte, do projeto Aonde Ir Uberaba. Um salve aí para todo mundo acompanhando a rádio. Marcelo Cabala também acompanhando lá do Sul. Valeu, Marcelo. Enfim, um abraço aí para todo mundo sempre acompanhando a Rádio Livre Fora do Eixo, né? E hoje o programa muito agitado, várias pessoas aqui passando pela Café Uberaba, várias notícias. E agora vamos então para mais notícias, lembrando para vocês usarem sempre a hashtag Jogo da Velha ao vivo FDE, é a nossa hashtag. Também use também arroba webrádio fora do eixo, conversa com a gente, interage com a programação, arroba webrádio FDE é o nosso Twitter. E hoje tá rolando lá em Bauru, começou hoje o Festival Canja em Bauru, estado de São Paulo, né? Então, deve estar rolando agora o show do Macaco Bong lá no Sesc em Bauru. Também na programação do Festival Canja vai ter a apresentação da banda Finlândia, da Argentina, hoje no Shiva Bar lá em Bauru. Amanhã vamos ter a atração La Fusa lá no Shiva Bar também. Dia 10 de junho tem banda El Passo de São Paulo, do estado de São Paulo, Maraca Manca do estado de São Paulo também, Projeto Homem Bomba de Bauru, mais intervenções de vários artistas. E dia 11, sábado, Festival Canja Hip Hop com Slim Rimografia, MC Dentão, Bandidos em Harmonia, Fênix e muito mais, né? Grafitagem. Esse evento acontece também, é a edição Canja Hip Hop, às 15 horas da tarde. Vamos ver cadê o local aqui, Centro de Convivência da USP, lá no Festival Canja. E também dentro da programação, dia 11 tem banda The Name, Camarones, Orquestra Guitarrística de Natal, e The Vem de Tabapé, São Paulo, na programação do dia 11. Programação imensa aqui, galera, assim, eu tô meio perdida aqui no site, tanta coisa tá acontecendo. Tem muita oficina também acontecendo no festival, intervenções de artes, Palco Fora do Eixo também participando da programação. E no último dia do festival, Emicida fecha a programação, banda Pé de Macaco e vários outros artistas participam aí também do último dia. Então o festival começou hoje e vai até domingo lá em Bauru. Dá tempo ainda de comprar sua passagem e cair nessa programação. Tem programação aberta, tem programação fechada, eles estão ocupando vários espaços. Esse é o Festival Canja acontecendo na cidade de Bauru, no interior do estado de São Paulo. Festival Canja aí que faz parte, que é realizado pelo coletivo Enxame, mais um ponto do circuito Fora do Eixo. E agora a gente vai fazer então um bloco especial aí, Festival Canja. Em sequência a gente volta aí com a entrevista com o pessoal da banda João Esporta de Cabelo Solto, que participou da Noite Fora do Eixo em Uberaba na última sexta-feira. Bora então continuar aí, Rádio Livre FDE ao vivo, trazendo então o melhor da música brasileira para vocês ouvintes. Lembrando todo mundo aí, vamos twittar, vamos espalhar a Rádio Livre para os nossos amigos. E agora então vamos começar esse bloco aí com a música do Macaco Bong, música Shift. Na sequência vamos curtir também o som do Finlândia, da Argentina. E em sequência eu volto aí com a matéria com o pessoal da banda João e os Poetas de Cabelo Solto. O pessoal da banda João e os Poetas de Cabelo Solto, que também tem um trabalho ligado ao coletivo Ajuntaê, lá em Campinas. É isso aí, o Circuito Fora do Eixo movimentando todo o Brasil e também a América Latina, né? Trazendo aí também o pessoal da Argentina para os nossos eventos. A banda Finlândia, que está circulando nos pontos Fora do Eixo, tocou na última segunda-feira no evento do coletivo Peleja em Patos de Minas, toca hoje no evento do coletivo Enxame e está circulando aí por todo o país. E pelos pontos do Circuito Fora do Eixo, tocou também esses tempos, se eu não me engano, na terça-feira passada, junto com o projeto Agridoce da Pitty, da cantora Pitty, né? O do Finlândia também apresentou lá na Noite Fora do Eixo, em São Paulo. E é isso aí, essa é a Rádio Livre Fora do Eixo. Chega de falar e vamos curtir agora Macaco Bong. Milonga de tantas cosas que se van quedando lejos. Milonga del primer tango que se quebró. Milonga del domador de potros de casco duro. milonga del olvidado que muere y que no se queja. Milonga de la milonga. Milonga. Milonga. É isso aí, eu sou a Letícia Rezende, tô aqui na Casa Fora do Eixo Uberaba, trazendo ao vivo a Rádio Livre Fora do Eixo. Vocês acabaram de curtir o som da banda Finlândia, da Argentina, e também da banda Macaco Bong, do Mato Grosso, que tocam hoje no Festival Canja, em Bauru. Essa é a Rádio Livre FDE. Queria mandar aí um salve pra Raíssa, que tá, Raíssa do coletivo Colcheia, de Sete Lagoas, acompanhando a transmissão. Um abraço aí, Raíssa, valeu pela audiência, por estar acompanhando o nosso programa. E também para todos os outros que estão acompanhando o programa. Lembrando que para interagir com a programação, twitter@webradiofde. Eu tô acompanhando esse Twitter aqui e a gente pode interagir com a programação. Um abraço então para todo mundo conectado à Rádio Livre FDE. Né? Então hoje a gente teve um especial aí, várias pessoas participando da programação. Hoje a casa aqui fora do Eixo Uberaba bastante movimentada. Amanhã nós vamos estar recebendo o programa de interiorização Música Minas. Ele está em circulação pelo interior de Minas Gerais esse mês. E amanhã ele chega a Uberaba. Então, durante a tarde, nós vamos ter um encontro com a Secretaria de Cultura, que no caso em Uberaba é a Fundação Cultural de Uberaba. E às 19 horas da noite, então, a galera de Uberaba que está acompanhando pode também comparecer ao Teatro Experimental de Uberaba, onde o Música Minas vai apresentar, então, as plataformas, né, do Fórum Música Minas, que hoje tem um edital para circulação, financiamento de passagens para os músicos do estado de Minas, e também vai estar lançando um edital especialmente para os festivais do Circuito Mineiro da Música Independente. Então são 15 vagas para as bandas independentes, né? Em breve esse edital vai estar aberto. É, para quem quiser saber mais, @musicaminas é o Twitter. Então eles vão estar passando por Uberaba para estar explicando mais sobre os editais, sobre o portal Música Minas e todos os programas que o Música Minas tem, né, para a cena musical do nosso estado aqui de Minas Gerais. Né? Então amanhã nós temos uma agenda bastante lotada aqui também. O programa Rádio Livre Fora do Eixo é toda segunda, terça e quarta, a partir das 21 horas. Então segunda-feira nós temos programa Independência ao Marte, ao vivo de São Carlos, da Rádio Fiscar. E na sequência, segunda, terça e quarta, Rádio Livre FDE das 21 às 23 horas, Twitch, divulgue para seus amigos, para eles acompanharem também a transmissão da Rádio Livre FDE, trazendo o melhor da música brasileira e também bastidores, entrevistas e o que vem acontecendo nos pontos fora do eixo. Ontem eu gravei uma entrevista com a Débora, do Coletivo Goma, que vai entrar na programação da semana que vem, ela falando um pouco mais sobre o Circuito Mineiro de Festivais Independentes. Né? Então, semana que vem, aí já pode marcar nossa agenda, a gente vai ter esse áudio aí da entrevista com a Débora, falando mais sobre tudo que vai acontecer. O Circuito Mineiro de Festivais Independentes, que começa no mês de julho, começa com o festival em Escambo, em Sabará, e vai até o mês de dezembro, então, essa movimentação de festivais no estado de Minas Gerais. E a Débora, então, semana que vem, vocês podem conferir um pouco mais sobre o que acontece. E semana que vem também entra na programação entrevista com a banda Gloom, que realizou uma turnê nesse último final de semana aqui no interior de Minas, né? Tocou quinta-feira em Belo Horizonte, sexta-feira passou por Uberaba, tocou também em Uberlândia e em Patos de Minas. Então vocês também vão poder conferir essa entrevista semana que vem, né? Já adiantando um pouco. Lembrando que amanhã às 16 horas, ao vivo FDE, na casa, programa Na Casa, tem ao vivo com a cantora Yara Renault, né? E na sexta-feira tem a banda K2 também, às 16 horas, no programa Na Casa, realizado lá na Casa Fora do Eixo, São Paulo. Então é isso, já anotou tudo na agenda, né, galera? No mais, é só ficar ligado aí na página que vocês estão conectados agora, né? Conecte-se à nossa página, conecte-se também @ Fora do Eixo para acompanhar todas as nossas agendas de transmissões do Circuito Fora do Eixo. E também siga @ Web Rádio FDE, sempre ao vivo, trazendo transmissões de festivais, shows, debates e muito mais. Agora a gente vai curtir então uma entrevista. Na sexta-feira a banda João e os Poetas de Cabelo Solto, parceira lá do coletivo Ajuntaê de Campinas, tocou em Uberaba, tocou também domingo em Patos de Minas, no coletivo Peleja, e a gente registrou também, bateu um papo com os meninos aqui em Uberaba, e agora a gente vai conferir esse papo com o baixista da banda, Gomes, que é parceiro lá do coletivo Ajuntaê. Ele fala um pouco mais sobre a banda e também sobre a banquinha do coletivo Ajuntaê. Então vamos curtir essa entrevista e daqui a pouco eu volto. Vamos curtir, a gente vai ouvir a entrevista e na sequência um áudio, né, do show que a rádio transmitiu ao vivo. Então na sequência vocês ouvem também o áudio do show e eu volto para falar com vocês. Então aumenta o volume aí. Tô aqui com o Gomes, integrante da banda João e os Poetas de Cabelo Solto. Vamos bater um papo com ele aqui agora, então. Eles acabaram de tocar, foi a primeira banda da noite. Ainda tem a banda DCV pra tocar. E, Gomes, vocês tocaram em Uberaba hoje, vão tocar em Patos de Minas domingo. E como é que foi organizada essa turnê? Como é que tá rolando esse esquema aí de viajar com a banda? Bastante pelo fato do Brasil, né? O show de hoje, por exemplo, a gente se inscreveu no Toque do Brasil, simplesmente foi selecionado, saiu depois dos Patos, né? A gente viu que tinha várias datas em sequência, né? Aqui, Uberlândia e Patos, e calhou da gente vir pra cá e pra Patos semana que vem, no domingo, né? E tá do caralho, meu. É a primeira mini tour que a banda tá fazendo, na real. Isso é legal pra caralho, tá sendo uma puta experiência pra gente viajar, tipo, em banda é do caralho. Essa semana retrasada a gente chegou aí pro Rio, mas não era mini tour, né? Era um show só. Então esse, a gente tá tocando aqui hoje, vai acompanhar a Globo amanhã lá em Uberlândia. Até era pra gente ter tocado, mas teve alguns problemas lá que acabou não calhando de tocar, mas no domingo a gente toca de novo com a Globo. E isso é do caralho, porque eu tô trocando essas figurinhas assim, com a Globo, que já é uma banda que é super amiga nossa, já faz um tempo que a gente tem contato com eles. Poder conhecer a galera do Megalozebu aqui agora, tipo, a gente faz parte do coletivo Junta E lá em Campinas, que também é um ponto fora do eixo. Isso é importante pra caralho, tá vindo aqui conhecer, ver como é que as coisas estão funcionando aqui, pegar o que tá sendo feito aqui, levar pra lá, trazer o que tá sendo feito lá e trazer pra cá, isso é do caralho. É, falando nisso, o Gomes também trouxe a banquinha da Junta E ali, tem vários produtos, uns livros bem artesanais, muito legal aqueles livros lá. É produção da galera de Campinas, Gomes? Então, uma das coisas mais legais que rola lá no coletivo é que rola uma variedade muito grande de artistas que colaboram com o coletivo, né? Então a gente tem a Jéssica Coqueiro, que é a Ger, queridaça nossa lá, que faz os monstrinhos, né? Ela confecciona monstrinhos, são tipo bonequinhos, assim, meio que de pulse. Tá fazendo maior sucesso aqui, a gente trouxe dois, a gente vendeu tudo. E ela junto com mais uma galera, a Bel, a Flor, a Clara ajuda também, mas Elisa, uma galera lá ajuda a confeccionar o Tiré, que é um dos projetos da parte de poéticas visuais do coletivo, que trabalha com cadernos que são feitos artesanalmente, e todos eles trazem, tipo, nossa, agora eu esqueci o nome, mas são figuras desenhadas, gravuras feitas pelos próprios artistas do coletivo. Então é uma coisa muito legal, assim, tipo, da gente conseguir, tipo, dar essa variedade, que é uma coisa que o Fora do Eixo, tipo, já vem buscando há algum tempo, e a gente conseguir fazer isso de uma forma efetiva é muito legal. Então a gente tem o Tiré, tem o Orfeu, né, que a gente trouxe, que é nacional, todo ponto tem o Orfeu sempre. A gente sempre circula na banquinha com alguns outros livros, além dos CDs, claro. Massa. E fala mais um pouco pra gente sobre a banda, né? A gente viu que a banda tem um EP, vocês trouxeram vários aqui pra gente. Além do EP, quais outros trabalhos que vocês têm? O que vocês estão trabalhando agora? O planejamento aí dos próximos trabalhos da banda? A gente tem algumas coisas, assim, que a gente tá querendo fazer. E a ideia é ver se esse ano ainda a gente entra em estúdio pra gravar um álbum completo, né? O EP a gente gravou em outubro de 2010, né, o ano passado, com 4 músicas só. Foram as primeiras 4 músicas que a gente fez, foi uma puta experiência pra gente. Na hora que lançou, muita gente começou a comprar a ideia, tipo, teve bastante aceitação. Tem o Flávio Caveira, que é um puta brother nosso lá do Rio de Janeiro, que tá sempre acompanhando as coisas da banda, ajudou pra caralho a divulgar. Isso é importante pra caralho, assim, essa relação que a gente conseguiu construir com o público através desse EP foi muito, muito, muito da hora pra gente, assim. E, na verdade, quando a gente lançou o EP, a gente até brincava que a gente era meio que uma banda virtual, porque a gente tinha as 4 músicas e só. E a gente lançou e começou a ter uma aceitação. Claro que a gente tava na pilha de compor várias outras coisas. Agora estamos com o show completo, são 11 músicas nossas. Tem mais alguns covers que a gente tem na manga pra quando precisa a gente toca. E tá sendo do caralho, assim. A ideia é ver se rola mesmo esse CD, começar a ser gravado esse ano, pra ser lançado ano que vem. Tocar no máximo de lugares possíveis. Estamos aqui hoje, vamos tocar domingo lá em Patos de Minas. Na quarta a gente toca na Unicamp. Depois de 17, 18, a gente toca também em Campinas. 17 é Tributo Los Hermanos, que foi a forma como a banda começou em 2007. A gente começou fazendo Tributo Los Hermanos, e com o passar do tempo a gente viu que tava virando bem o trabalho, assim, do grupo. Uma galera que tava muito afim de fazer um som junto. E aí, a partir daí começaram a surgir as composições. As primeiras começaram em 2009, 2010 foi quando a gente começou a fazer um trabalho mais sério, que resultou nesse primeiro EP e todas essas músicas que a gente tem agora. Massa, Gomes. Pra quem não conhece, banda João Espaleta de Cabelo Solto, é de Campinas. Pessoas do coletivo Junta E, tocaram aqui na noite Fora do Eixo Uberaba. Você quer deixar mais algum endereço aí, site, divulgar alguma coisa pra galera? Pra quem quiser, todas as músicas estão disponíveis pro download. É só entrar no nosso perfil no Toque do Brasil, joespoetas.tnb.arj.br. Qualquer rede social que procurar / joespoetas, a gente vai estar lá, facebook.com/joespoetas. Do caralho pra gente estar aqui hoje, aqui em Uberaba, com a galera do Megalozebu. Isso é uma puta troca pra gente vir aqui conhecer isso aqui, conhecer a CAF daqui, Casa Fora do Eixo, Uberaba. cabeça fria, tomando de fome. E essa é o Web Rádio Fora do Eixo, trazendo o programa Rádio Livre FDE. Vocês acabaram de ouvir aí o áudio do show do João Ex Poetas de Cabelo Solto na última noite Fora do Eixo, Uberaba, sexta-feira passada, e também papo aí com o Gomes, baixista da banda. Esse foi o programa Rádio Livre Fora do Eixo. Já são 11h30 da noite, né? Hoje a gente passou um pouquinho do horário, graças às várias visitas que a gente recebeu aqui na Casa Fora do Eixo Uberaba. Segunda-feira a gente está de volta a partir das 21 horas. Agradeço mais uma vez a audiência de todos aí, muitas pessoas acompanhando a Rádio Livre sempre. Obrigada a todos que sempre estão conectados à rádio. E é isso aí, segunda-feira, 21 horas, estamos de volta. Eu sou Letícia, do coletivo Mega Elozebu, estou aqui na Café Uberaba, me despeço de vocês. Boa noite, boa semana de trabalho a todos. E vou deixar aí, então, agora o som do Diego de Moraes e o Sindicato, Música Amigo. O CD do Diego de Moraes e Sindicato também pode ser encontrado em todos os pontos do Circuito Fora do Eixo. Entre em contato com o ponto Fora do Eixo local, com a banquinha do coletivo local, e pode comprar também o CD do Diego Moraes e Sindicato. O Diego Moraes Sindicato também já foi lançamento do projeto do Circuito Fora do Eixo, Compacto Rec, né, e CD inteiro disponível para download. Então você pode acessar também Compacto Rec e baixar o som deles lá, e também no TNB tem perfil no Toque no Brasil do Diego Moraes Sindicato, um perfil bacana pra caramba, então dá pra acessar por lá também. É isso aí, boa noite a todos, bora então curtir agora o som do Diego de Moraes Sindicato, e até a próxima segunda-feira às 21 horas, Rádio Livre FDE. Amanhã às 16 horas tem ao vivo na casa também. Boa noite. Amigo, amigo, amigo, eu sempre tento ser um pouco diferente, mas eu me sinto tão igual. Amigo, eu sempre tento ser um pouco diferente, só um pouquinho diferente já me é suficiente, mas eu me sinto tão igual. Um sujeito tão normal. Amigo, eu sempre pensei um pouco diferente, só um pouquinho diferente já me é suficiente, e a minha diferença não tem que ser tão evidente, mas eu me sinto tão igual. Um sujeito tão normal. Eu sempre tento ser um pouco diferente, só um pouquinho diferente já me é suficiente, e a minha diferença não tem que ser tão evidente, e se eu fosse realmente diferente eu seria mais contente, mas eu me sinto tão igual. Um sujeito tão normal. Oh, Você escutou o programa diário Rádio Livre Fora do Eixo.